você. Dali Pop, Fritos e Banda Capricho. É coisa da minha cabeça ou estou sonhando? Queria tanto te ver, tô até duvidando que eu te encontrei nesse lugar. Sem esperar, você é a minha verdade. Sabe que eu não minto. Coração adolescente segue seu instinto. Quando te vê, quer se perder e mergulhar nos teus beijos, nesse mar de amor. Viajar no teu corpo e me perder. Você pensou na gente, que a minha falta te deixou doente, que eu sou o único remédio pra curar. Na, na, na, na, na, na. Me fala que eu sou a tua saudade, do teu desejo na intimidade, a peça que faltava pra te completar. Os melhores sempre estão no site mais badalado, portal. Esse sim é badalado. Franquito Freitas e Banda Capricho. Nos teus beijos, nesse mar de amor, viajar no teu corpo e me perder. Me fala quem você pensou na gente, que a minha falta te deixou doente, que eu sou o único remédio pra curar. Na, na, na, na, na, na. Me fala que eu sou a tua saudade, do teu desejo na intimidade, a peça que faltava pra te completar. Me fala quem você pensou na gente, que a minha falta te deixou doente, que eu sou o único remédio pra curar. Na, na, na, na, na, na. Sou a tua saudade, do teu desejo na intimidade, a peça que faltava pra te completar. Pop Saudade, emoção é alto astral. Banda 007, os canalhas do comércio. De voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. A gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se aconteceu. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse eu tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse eu tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. Valéria do Doca. No fundo sempre fomos bons amantes. Valéria do Doca. Satisfação em vestir você. É o fim daquele medo bobo. Tanto amor guardado, tanto tempo, e a gente se prendendo à toa por conta de

De repente alguém curte você. Como é que eu posso te esquecer? Conquistar teu coração. Pouco a pouco conquistar seu coração. Pouco a pouco conquistar seu coração. Inovação e tecnologia sempre é Top Saudade. Sim. O amor acabou. E agora sozinho estou nesse mundo de desilusão. Mas os momentos bons vou guardar. Confesso que errei por te amar. Amor demais é desilusão. Mas eu prometo mudar o jogo. Não vou amar outro alguém de novo do jeito que eu te amei. Eu duvidei da minha família. Bem que minha mãe dizia: você não presta, mas eu te amo. DJ Marujo Produções. Manda Pérola Negra. Alô, meus canalhas do comércio. Sim. O amor acabou. E agora sozinho estou nesse mundo de desilusão. Mas os momentos bons vou guardar. Confesso que errei por te amar. Amor demais é desilusão. Mas eu prometo mudar o jogo. Não vou amar outro alguém de novo do jeito que eu te amei. Eu duvidei da minha família. Bem que minha mãe dizia: você não presta, mas eu te amo. Você não presta, mas eu te amo. Você não presta, mas eu te amo. Pop Saudade, a super máquina do tempo 3D. Banda Kene, Jorge Moraes e companhia. Tá tudo assim, tudo fora do esperado. Tá falando por aí que já me esqueceu. Que o nosso caso já virou passado, igual a outros casos que cê já viveu. Mas e aí? Que foi aquilo ontem à noite, hein? E recaída um deslize, né? E bagunçou a minha cama. E o que é que tem? Fala a verdade aí. Assume que eu já virei amor. Revirei seu coração, brincou com fogo e nesse jogo você se queimou. Fala a verdade aí, assume que eu já virei amor. Revirei seu coração, brincou com fogo e nesse jogo você se queimou. Banda Kene, Jorge Moraes e companhia. Produção de Dico. Tá tudo assim, tudo fora do esperado. Tá falando por aí que já me esqueceu. Que o nosso caso já virou passado, igual a outros casos que cê já viveu. Mas e aí? Que foi aquilo ontem à noite, hein? virei amor. Revirei seu coração, brigou com fogo e nesse jogo você se queimou. Fala a verdade aí, assume que eu já virei amor. Revirei seu coração, brigou com fogo e nesse jogo você se queimou. Fala a verdade aí, assume que eu já virei amor. Revirei seu coração, brincou com fogo e nesse jogo você se queimou. Fala a verdade aí, assume que eu já virei amor. Revirei seu coração, brincou com fogo e nesse jogo você se queimou. Pop Saudade 3D. Porque só você tem o poder de virar minha cabeça. Faz com que eu enlouqueça, me deixa louca. Louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Da louca tentação, tocando a sofrência do Pará. Beijar a tua boca, que coisa boa, me deixa louca. Louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Faz com que eu enlouqueça, me deixa louca. Louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Eu arrujo. Porque só você tem o poder de virar minha cabeça. Faz com que eu enlouqueça, me deixa louca. Do Pará. Faz com que eu enlouqueça, me deixa louca. Louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Porque só você tem o poder de virar minha cabeça. Faz com que eu enlouqueça, me deixa louca. Saudade 3D. Nada é maior que o meu amor por ti. Um novo conceito em aparelhagem pra você. Cada minuto e segundo longe de você. Me falta o chão, me falta o ar, me dá vontade de morrer. E morrer. Quantos minutos e segundos pra te encontrar. Sentir o seu carinho e poder te amar. Te

preciso de uma razão e o motivo é você. Sempre foi você o fantasma do meu coração. Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz preciso de uma razão e o motivo é você. Sempre foi você o fantasma do meu coração. Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz preciso de uma razão e o motivo é você. Sempre foi você o fantasma do meu coração. Novo Pop Saudade 3D. Ei, é a nova sensação sonora do Ela Pará. Ela não te ama como eu. Banda Freelance. Tá chato, né? Eu Arujo. Dormir com alguém que você nem ama. Eu sei que é por mim que você chama. Tá namorando só pra fazer drama. Tá tão difícil, né? Viver sem a vontade e o calor. Viver sem o carinho e o amor que um dia eu te dei. Tá com saudade da gente, de me amar novamente, de beijar minha boca, te fazer ficar louco. Tá curtindo me ver, eu tô sentindo em você. Sabe por quê? Fica louco, tá curtindo me ver. Eu tô sentindo em você. Sabe por quê? Tudo que a gente viveu, faça de conta que nem me conheceu. Esqueça de vez o que você me fez, não tem perdão. Traidora, sai daqui, leve tudo que é seu. Aquele cara que te amava morreu. Eu sei que vou sofrer, mas eu vou te esquecer. Pegue suas malas, vá embora. Já vou ligar pro táxi agora. Ele pode cobrar o que for preciso. Só não quero mais você aqui comigo. Alô, taxista.